para toda a comunidade pobre da Zona Sul. Pode crer, Celso RC, vou dizer pra você, eu quero ouvir você dizer assim: paz, eu quero ouvir você gritar, paz. O pessoal vai repetir assim: paz. Do lado esquerdo eu quero ouvir, tim. Lado direito eu quero ouvir, tim. Lá no fundão eu quero ouvir, tim. Aqui na frente eu quero ouvir, tim. Aí no meio eu quero ouvir, tim. E todo mundo vai dizer, tim. Outra vez, pra firmar, quero ouvir, tim. Só porque chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, desde janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas, sou bastante bom. Não pega nada, nada, estou a uma hora da minha entrada. Logo mais, quero ver todos em paz. Um, dois, três, carros à calçada, feliz e agitada, toda preboizada. As garagens abertas, eles lavam os carros, desperdiçam a água. Eles fazem a festa. Só vários estilos, vagabundas, botões de teta. Coroa rico, boca aberta, isca predileta. De verde flutuante, queimada, sou idêntica. A mesma vaca loura circulando como sempre. Olha aí. Roda a banca dos bebós, o Guarujá. Outros manos se esquecem, da minha não se esquece. Sou assim, tô legal. Até me leve a malicioso e realista, sou eu. Mano Brown. Vida é quatro bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Aqui eu vejo uma caranga do ar. Todo equipado e o tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eu falo com os brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino. Imagino a molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e pra cá. Jogando bola de salso nas ruas de terra. É. E todo jeito que dá. Gritando palavrão é o jeito dele. Eles não têm videogame, mas eles têm televisão. Mas todos eles têm dom, só com a missão caminhão. A única proteção e de todos os orixás do Marebrão. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo prateado. Brilhava no meio do mato. O menininho de 10 anos achou o presente. Era de ferro, com 12 balas no pet. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicleta, de ver seu pai fazendo cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir. E que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no parque Santo Antônio. Quero ouvir você cantar assim. Deixa o menino brincar. Então. Olha só aquele clube que da hora. Então. Olha aquela quadra. Então. Olha aquele campo. Sim. Olha. Olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy. Olha quanta mina. E aí? Pode crer, tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho o que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o Petinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gritando dentro do bar. Nem se lembra de ontem e hoje o futuro. Ele apenas sonha através do muro. Milhares de casas amontoadas. Ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na feira. Vamos chegando! Pode crer, eu gosto disso, mas calor humano. Na periferia, a alegria é igual. É quase meio-dia, euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo. Eu também sou o bambambam. E o que manda o pessoal, desde as 10 da manhã, está no samba. Preste atenção no repique e atenção no acorde. Pode crer, pela ordem. A número número 1 em baixa renda da cidade, comunidade Zona Sul. É. Dignidade, tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro. Polícia, a morte, polícia, socorro. Daqui não vejo nem o clube poliesportivo pra molecada frequentar. Nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário não é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Onde sempre é bom, sempre é bom ser esperto. Schmidt, Taurus, Rossi, Daniel, Ocampari. Tô no chá agradável, estar inevitável. Não existem estrangeiros que estão no nosso meio pra matar. M-E-R-D-A. Como se fosse ontem, ainda me lembro. 7 horas, sábado, 4 de dezembro. Uma bala, uma moto com 2 imbecis. Mataram o nosso mano que fazia o morro mais feliz. E indiretamente ainda faz. Mano Rogério, esteja em paz. Pode acreditar. Vigiando lá de cima. Quem? Quem? A molecada do Parque Regina. Quem sabe canta alto então? Quem sabe canta alto o refrão? Vou dizer, eu tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem, alcoolismo, vingança, treta, malandragem, mãe angustiada, filho problemático, família destruída, fim de semana trágico, o sistema que é esse, a rapaziada vai aprender, fim de semana no Parque B, tá só lembro ver, deixa o menino brincar, eu sou um homem sincero porque nasci e vivi livre. Eu vou torcer pela paz. Pode acreditar. Eu sou um homem sincero porque nasci e vivi livre. Vou torcer pela paz. Eu vim da cueca de Betista pra Pão Redondo, moro. Mais um filho de pegada doméstica, moro. Que se não fosse o rap, ele sei qual é que era o meu futuro, moro, mano. Mas aí, eu vou torcer pela paz. Eu vou torcer pela paz. Eu vou torcer pela paz. Não vou sair da onde eu vim e aonde eu tô, moro, mano. Vou torcer pela paz. Vânia Guilherme, Renato BV, Silveira na área, Mano Brown, Ed Hop, Ice Blue, BMG, a voz da favela e faz parte dela. É assim que tem que ser, assim será. Das ruas de São Paulo pro mundo. Olá, paz. Aí.